Trono 2, aos 4, 1, 1, 2, 1, 9. Minha 1, 1, 4, 3, livre pouso no 0, 1, 4, 0, graus, 10, 9. Livre pouso, Trono 0, Xanai, 1, 4. 4, 2, 0, 6, após o Xanai na curtíssima, alinhar e manter. Após o Xanai na curta final, alinhar e manter na 1, 1, 0, 2, 0, 0. E Alfa, mantenha sua Juliette. Nada, Alfa, mantenha sua Juliette. O Juliette Bravo Delta, confirme o código transponder alocado e a altitude que deseja prosseguir para o ILS X-Ray. Juliette Bravo Delta, acione código transponder 0224 e suba inicialmente para 3.000 pés. Bravo Delta para ingressar no ILS X-Ray, acione o código corrigindo, vou na projetada. Agora sim, o trip já está livrando ainda, pode dar início, ok? Da curina do pushback, Chemtex. Então sim, obrigado, boa noite. Negativo, mantém a posição, o portal que eu tenho a informação é o 2 inicialmente. Chefe da companhia já está ligando mesmo e... Você vai ter que aguardar o táxi, senhora, vai ter que aguardar o táxi para depois prosseguir até o portal 2, na mesma vez. Ok, vamos aguardar. 1-4 TPC-491, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-4, resposta pisada LF. Para 2.010, 1-0 no 4, reporta da estabilizado, 491. Novembro, vem aqui, Mike, chame agora, torre, 1895. 1895, agora vem aqui, Mike. Estimado, por favor, para finalizar o teste de motores. Aos final de 3 milhas, novembro, vem aqui, Mike. Para 3 milhas, novembro, vem aqui, Mike. 3, ciente, continue a Alfa e reporta ainda a Juliette, manda com a 3. Tô ciente, ciente, reporta certo, não, limpo 0. Bravo Delta, para o sequenciamento, sou vetor, curva à esquerda para o 050, o limite localizador. Pode retornar via Alfa e reporte no ponto de espera da Delta, o Lince 01, para o cruzamento da pista 10. Controle Salvador Azul 4206. Azul 4206, submontanha o 370, sai da PUCA. PUCA 370, Azul 4206. Pode voar PUCA, senhor? Autorizado, PUCA. 4206. Grato. Juliette Bravo Delta, informa a cidade indicada. 167. Tem condições de manter essa velocidade até Duna? Cruze Duna da presente, Cidade Cláudio Delta, que resposta habilitada merece. Direita, índice autorizado, ponte Fernanda 10, 29514, hora de 32, muito obrigado, bom final de semana. Flamengo 2, vai ingressar o Juliette até o 2. 7002, Flamengo 2. Delta, pessoas a bordo? 1-2, cruz de Itapuã e reporte através de situação, aí que é Delta. 0-8-3-5-6-7. Salvador, excelente, 2-0-1, posição 4, pode ver no Flamengo. Entre a guarda em 6-2-0-1. Guardão, 6-2-0-1. Rocha, minha... Próximo, você. 6143, mantém a posição, o Oceano é 6143. A 3567, suba e mantenha o 380, saída Arbor. 380, seu posição, posição leve. Agora da Gol, finalizando o estacionamento 1-2, após o mesmo, tá livre no 04, Champ Texas. A gente pode entrar pela autoridade, 6201. Roda Alessa. Alerta, 3567. 5491. 5491, continua a aproximação, aguarda a autorização de pula. 5491. Já vai iniciar o puxo, ok? O senhor vai aguardar o mesmo inicial táxi para depois prosseguir. Transponder 0135, Zuru G Serra, mantenha 1.500 pés nos corredores de Islã de Salvador e reporte na através de Veracruz. Mantém a posição no posto da Delta, tô com os traços chegou na aproximação da 1-0. Não, tem. Pega só na mesa lá, 6720. O 6720 da web no 612 tá autorizado, o pushback, somente o pushback. Autorizado, tem um ataque 6720. Pouso, 130 graus, 10-9. 105491. Salvador, boa tarde, eu vou 1567, quente da Terra. 567 Brasília, 360, prepare árvore, só um minuto, cópia. Subimos até 140, perfil da Coral, 5415. 131 a bordo, 3:40, terminando Guarulhos, destaque. Terna 12685. 2545-26-15, graço, 4-2-6. 2-3-6-0-0-0-0-0. Leandro 43, pode prosseguir, Juliette, portão 4. Juliette 4, 6-1-4. controle. Possível 510-10 no 4, ajuste em Salvador, reporte do Alex Pitoçu. 5415, direto Coral. Direto Coral, 5415. Alinhado e mantendo zero. É, mantendo zero, 856. Para o táxi WebJet 6720 com 098 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da novela 295 a torre, 1014, ajuste bom voo. Índia Alfa, ponto de espera com a torre, 528, WebJet 6720. Repo 01, cruzamento imediato até a parte militar, autorizado. Solo 35491. 5491, Kilo 43, bem-vindo. Kilo 43, 5491. Volo 567, cópia. Pronto, cópia. Tirar de Bravo Delta, complete a aproximação, torre 1895. Bravo Delta. 273, prossiga para 2000, pegue seu ajuste 1014, reposta estabilizado. Botará, beleza, foram 273. Tá, 3567, chame agora o centro Recife em 128.8, alterna 1260. 2360, obrigado, senhor. Páscoa Visual, Juliette Bravo Delta. Sente. O Bravo Delta. Ajuste 1014. Michael Delta para engraçar no circuito, chame torre em 1895. E 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom final de semana, vou 956. Igualmente. Controle, boa tarde, boa 956, decolou Puca Caju. 856, 390, saída Puca. 390, saída Puca, gol 956. Aqui tá, pronto. Agilizando o cruzamento da final da 1-0, Mike Codelta. Controle de Salvador, boa tarde. 294, proa de etapa, 750. Boa etapa, 750, tá 3294. Proa 273, torre 1895. Mano, 18. 1895, gol no 273. 25, logo. Salvador, gol no 273, em 2 milhas para a Índia Serra, 3 centavos. 273, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Gente. Salvador, Juliette Brasil, iniciando a aproximação perdida, cancela, passo visual para a nossa, aguardando. Bravo Delta. Soa para mil pés, ingresse curva esquerda, ingresse perna do vento, dono zero e aguarde instruções para girar para 17. Delta já tem livre pouso, cabeceira 17, 130 graus, 89. Da torre para pouso 997. Já ingressando na perna do vento 997. E para informação, eu tenho um Sikorsky 76, o Mike Eco Delta, já autorizado pouso na cabeceira 197, aguardando somente pista livre, o Juliette Bravo Delta. Está feito, aguardando a autorização da torre, Juliette Bravo Delta. Entendeu? Então, restrito, nível 180 e direto na proa do meu foco 018, voo 1856. 144-1208. Foco 9, Delta, mantenha mil pés sobre a perna do vento, ok? Eu mantenho, não mil pés, Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta já está livre, curva à esquerda para prosseguir final 97, aguardando a pista livre, o Bravo Delta. Bravo Delta. Rotatória, 1500 pés, vai ser o número 2 para pouso na 197. Está autorizado já prosseguir para a final 97, reportar 3 milhas do Zulu, Juliette Serra. Palmará, o Serra, 3 milhas, final 97. 273, solo 02, direito, 1219. graus, 10 nós. Confia, ficou no embaixado pra baixo, Juliette Bravo Delta. Sinal 201, no livre decolagem, no 40 graus, 10 nós. Livre decolagem, sinal 201. Prossiga com o Delta. Eu recebi apenas a transição muito ruim, tá cortada. Partiu 3894. Prossiga. Você já tinha liberado as restrições de velocidade ao fundo, tá? Livre das restrições. Liberado 3894. Pode olhar e manter o WebJet 6720? Sim, mãe, vale olhar e manter. Obrigado, 6720. Zulu, Juliette, você é aguardando pista livre. Continue a aproximação. Ele se encontra pela porta, está aguardando, certo? Cabo Delta ao 03, frequência livre à direita, parte 5. Boa viagem. 208, boa viagem. 201, virança, 360, saída da EL. 360, saída da EL, chama 201. Juliette Serra no solo ao 06, confirme o pátio de procedência. Sim? Ok, gente, ao estacionar a frequência livre. Juliette 720 ao 06, 128, boa viagem. 128, gravou, tarde. Boa tarde, web 6720, decolada, se escuta. Bom, 360, saiu da EL, 6720. 360 da EL, poderia voar da EL, Leda? O 6720, mantém a saída, temos tráfego também, mesmo destino, mesma saída. Gente. Nem 259 para cópia. Guarulhos, 360, rota via Brídia, pisou no 6 para manter o Zulu, conforme, decola no 0, com a direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Brídia, antecipa a aerovia, pisou no 6. 5143, o transponder, controle 120.8. Axar Golf, proceda para 2000 pés, ajuste no 04, reposta avisado em alerta. Avisado em 2000, vai reportar para avisado em alerta, Axar Golf. Axar Golf, como copia o controle Salvador? Barra. Copiado. Posso conforme. 20.8 é o controle de saída e o transponder 5143, o janeiro 6259. Portão 4, chame quando pronto posicionar. Para, pronto, Solo Salvador, tem 3897, tem de transformação 500, assistindo Guarulhos, pronto, cópia. Guarulhos, 340, pronto, cópia. Pronto, cópia, tem 3897. Autorizado Guarulhos, 340, rota conforme trilha, piso Luna 6, para rota Zulu, decola 1-0, voa à direita, perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa Bridge, ontem se ferrovia. 5150, transponder, controle 120.8. Autorizado para Guarulhos, índio 340, conforme rota, trilha, piso Luna 6, para rota Zulu, decola piso 1-0, prova à direita, pede Dael, transição Leda, pós Bridge. Transponder 5150, controle 120.8, 3897. Bom, chega o controle, puxa. Para reportar, 3897. Para o táxi, 601-165-350, Campinas. Já o táxi, via parte principal, Índia, até o ponto de Pereira 10, lá 2895, ajustado 1014, bom voo. Seja obrigado, via táxi, 10219. Interceptando o Lockmin no alto, é 3894. Torre 1895, tá 3894. 295, boa. 354 no 5, o serviço está terminado, mantém 140, chame Ilhéus 120, décima 1. 3894, boa tarde. Boa tarde, 3894, é Porto Estano, baixado chegado. Posta lá, 3894. Na 6201 vai chamar Recife, a frequência 1-2-1-1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-2-3-3-5, uma boa. Para baixar travado, tá? 3894. Repouso no 0, no 30 graus, 10 nós, 3894. Repouso no 0, tá? 3894. Voo 601, ponto de espera, 1-0. 601, mantém o ponto de espera. Manter o ponto de espera. Recife em 1-1.